legal. Alô? Um abraço pro Pé, Bernardo. Já rodei todo esse mundo procurando encontrar. Um amor, um bem profundo, eu pudesse realizar. Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz. De formar uma família, como era dos meus pais. Mas o tempo foi passando e a coisa mudou. Solidão foi te chegando e se acostumou. E essa tal felicidade de encontrar. Se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar, sou fiel, não abro mão de ter filhos, ter amigos, companheira e irmã. Se essa vida é bonita, ela é feita pra sonhar. Mas aumento o meu desejo de afinal te encontrar. Mas o que eu não me acostumo é com a solidão. Um pedaço do seu beijo ou o seu coração. It's on the beat of the notch, it's every beat you go. Me faz delirar. Mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar.